pulo, lê da Mótica para Serra Bravo com o meu e aguardo. Prazo 61, não autorizado em ele decolar, 50, vento 1.400 graus, 79. Zero, Continua a Alerta, tá presente? Autorizado, boa noite, não. Alerta, 340, boa noite, não. Colégio de São José, 0 graus,